Boa tarde, estamos aqui para o nosso 11º Drops de Economia e Finanças do Denários. E hoje a gente vai tratar de um tema que ainda não faz parte da vida do brasileiro, mas com certeza, até o final do ano, já vai se começar a ouvir falar muito. O ano que vem e de aí em diante vai ser tema recorrente para todos aqueles que gostam de comprar alguma coisa parcelada, financiar um carro, estão pensando em financiar uma casa. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho o que vai mudar na vida dessas pessoas. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Vamos lá. Moisés. Boa tarde aos nossos colegas que estão sempre nos acompanhando, né, Moisés? No nosso 11º Drop de Economia e Finanças, a gente vai tratar de um tema aí que está atual, que todo mundo começou a falar, que é o cadastro positivo, né? O cadastro positivo, ele já existia. No entanto, a adesão antes era voluntária. A pessoa optava se ela queria aderir ou não. E, recentemente, o Bolsonaro, lá, o nosso presidente, ele sancionou a lei. Então, agora o cadastro positivo ele vai ser automático, todo mundo vai ter um score, ou seja, uma pontuação. Então, antes de mais nada, para a gente iniciar a nossa reunião de hoje, né, a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, é importante a gente explicar o que é o cadastro positivo, o que é esse tal desse score, né, ou em português, o que é essa pontuação e depois como que isso vai impactar positivamente ou negativamente nas nossas vidas. Será que a gente precisa ter medo, Moisés? Eu acho que não, Vitor, porque na verdade o lado ruim sempre teve, sabe? A gente sempre ouviu falar assim: olha, meu nome está negativado, né? Eu estou negativado lá no Serasa, meu nome foi para o SPC, virou até música, né? Então, isso daí já está na vida do brasileiro, ou seja, o lado ruim sempre esteve presente, Na que vida é. de grande parte dos brasileiros, Exato, inclusive. né? As estatísticas mostram aí que o número de brasileiros que têm o nome negativado é muito grande. E agora, o que mudou é que essas instituições, como o SPC, Serasa e outras que podem vir, né, pelo futuro, elas vão manter nos bancos de dados delas não apenas aquelas situações onde a pessoa deixou de cumprir com o contrato, né? Deixou de pagar uma parcela, atrasou uma conta de telefone, né? Deixou algum débito em aberto, seja num crediário, numa loja, né? Tem uma dívida em aberto e passa também a considerar o lado positivo, que aí vem o nome, cadastro positivo. Então, até de 2011 até o começo desse ano, você só fazia parte do cadastro positivo, ou seja, o Serasa, o SPC, só contavam o lado positivo se você pedisse para eles contarem. E a adesão foi muito baixa. Cerca aí de 9 milhões de brasileiros só pediram para entrar nesse sistema. E aí, tudo que a gente paga em dia não aparece na nossa ficha, né? Então, as instituições que concedem crédito não conhecem o lado positivo. Agora elas vão começar a conhecer, né? Vão saber quem são os bons pagadores, né? E quem que tem ali, que fugiu um pouco com seus compromissos, né, de pagamento. É, exatamente. Assim, em linhas gerais, qual que é a dinâmica do mercado de crédito? O mercado de crédito é justamente esse mercado em que você vai lá adquirir. Quando a gente fala assim, ó, o mercado alimentício, você foi lá e adquiriu alguma comida. O mercado de crédito é, você foi lá e adquiriu um empréstimo. É isso que nós chamamos de mercado de crédito. Como funciona a dinâmica? A dinâmica funciona da seguinte maneira: existe um problema em economia que a gente chama de assimetria de informações. Não é um nome difícil, mas o conceito é simples. Vamos imaginar que você quer comprar um carro aí seminovo. A pessoa que quer vender sabe tudo sobre o carro, conhece os problemas do carro e, portanto, ela sabe qual que realmente é o preço que deveria ser. Agora, você que vai comprar, você não conhece tanto sobre o carro. Então, existe um risco de você comprar um carro e esse carro falhar, esse carro tem algum problema que você não sabe, depois vai te Vitor, aumentar os seus gastos e tudo alguma mais. vez você já foi comprar o carro e o vendedor falou assim: não, a batida foi forte, foi um batidão, Exato. Olha, arrebentou tudo à frente. esse caso, se eu fosse você, eu não comprava esse carro. Então, realmente, esse problema é um problema muito grave em economia. Por quê? Porque se você soubesse todos os defeitos do carro, esse carro ele diminuiria de preço e você compraria mais barato. Certo? Então, o que que acontece? Com crédito, o problema é similar. Quem vai te oferecer um crédito, ou seja, a instituição financeira ou o banco que vai te emprestar dinheiro, hoje ela não conhece exatamente quem são os bons pagadores ou quem são os maus pagadores. Então, o que acontece? Por conta desse risco, ela não sabe, para aquelas pessoas que ela emprestou dinheiro, quantas vão pagar e quantas não vão conseguir honrar com o compromisso. Então, o que o banco faz? Ele aumenta um pouquinho a taxa de juros para que os bons pagadores eles paguem os empréstimos deles e ainda pague a inadimplência das outras pessoas. Então, é por isso que a taxa de juros, quando tem muita inadimplência, a taxa de juros sobe em linhas gerais, né, Moisés? A dinâmica é mais ou menos essa. A taxa de juros aumenta por conta do risco de empréstimo. O que acontece? À medida que quando você vai comprar o carro, a assimetria, a diferença de informações diminui, quando a gente diminui a assimetria de informações de crédito, ou seja, quando o banco começa a te conhecer, saber que você paga as suas contas em dia, sem atraso, é organizado, isso pode se tornar um benefício para você e é por isso que a gente chama de cadastro positivo. Por que positivo? Porque o banco vai começar a ter informação que a sua conta de luz, a sua conta de água, elas são pagas em dias, as suas outras contas são pagas em dias e, por isso, ela sabe a competência que você tem, a capacidade de pagamento que você tem. E aí, ao saber, ela sabe exatamente para quem que ela está emprestando. Então, vocês, em linhas gerais, né, vocês já podem, com isso, com esses exemplos, entender qual que é mais ou menos a dinâmica do cadastro positivo. O cadastro positivo é isso, é começar a anotar todos os pagamentos, todas as suas dívidas e os seus respectivos pagamentos e usar isso para depois, no mercado de crédito, conseguir baixar um pouco a taxa de juros e entender, associar juros para cada tipo de pagador. Não é isso, Moisés? Exato, né, Vitor? Então, como você bem falou, atualmente, no cenário que a gente tem apenas de conhecimento da parte negativa, né, então você cortou muito da informação que o concedente de crédito, né, quem está emprestando dinheiro, poderia ter. Então, ele não sabe identificar as pessoas que são boas pagadoras, né? Isso aí, muitas vezes, dificulta até o acesso ao crédito. Então, por exemplo, né, tem uma pessoa que sempre foi um bom pagador, não tem problema de negativação nenhuma, mas ele, por exemplo, não tem uma renda comprovada. Ele é um autônomo, né? Ele pode ser, por exemplo, uma profissão, né, um fisioterapeuta, né, que são geralmente autônomos, né, atendem, e aí eles têm dificuldade de comprovar a renda. Um vendedor que ganha por comissão, enfim. Exato, né? E eles são ótimos pagadores, ele nunca, né, deixou de honrar com os contratos dele, os compromissos. E aí ele vai tentar um empréstimo maior para financiar, às vezes, um carro um pouco mais caro, uma casa, né? E aí ele chega no banco, o banco não concede porque ele não tem comprovante de renda, né? E aí isso dificulta. E agora, com o cadastro positivo, esse histórico que é formado, né, nesses bancos de dados, que vão continuar sendo mantidos pelo mesmo Serasa, SPC e outras instituições que podem surgir no Brasil, vai constar lá, olha, ele paga contas, né, e pode ser até, né, contas altas, contas baixas, ele paga em dia. Né? Olha, ele não tem problemas e, além de tudo, ele tem bastante contas, ele, né, já comprou, né, coisas financiadas de menor valor, mas e sempre foi muito fiel ao pagamento. Isso daí vai facilitar a obtenção de crédito por parte dessa população. Então, na hora que você faz isso, há uma perspectiva aí de expansão de crédito, ou seja, mais pessoas vão entrar no mercado de crédito, ou seja, vão alugar dinheiro, né, pegar dinheiro emprestado. Vão ter acesso a empréstimo. Exato. Isso aí pode até afetar o PIB do país, ou seja, mais pessoas vão ter de conseguir comprar algo parcelado, financiar um carro, financiar um imóvel. Ou seja, você coloca novos participantes nesse mercado. E o mais interessante que o Vitor falou, antigamente, como o banco não tem muita informação de quem é o bom pagador e de quem não é o bom pagador, ele tem que fazer um seguro, né? Então, ele faz um seguro, né, que as pessoas pagam para caso ele perca com alguém, né, ele não perca dinheiro. É como se fosse um seguro que o banco faz. Ele quer ganhar dinheiro emprestando, né, fazendo empréstimos. E pode ser que alguém não pague. E aí, com isso, ele iria perder dinheiro, né? Então, ele vai ter que fazer as pessoas pagarem aí um seguro pela inadimplência. Só que esse seguro pode ser mais baixo conforme o perfil da pessoa, igual um seguro de carro, né? Então, a gente sabe que o seguro de carro, se você é uma pessoa, né, com a idade um pouquinho mais avançada, com filhos, casado, né, aquela pessoa mais tranquila, né, é você pagar menos. Se você é um jovem, acabou de tirar carteira, inexperiente, com toda aquela energia e garra da juventude, que gosta de acelerar um carro, né? Acabou de entrar na faculdade. Acabou de entrar na faculdade, vai para as festas, de vez em quando vai beber um pouco, né? E aí, o seu seguro... Dizem, né? O seu seguro é mais alto, né? Você paga um seguro mais alto. A ideia com o empréstimo vai começar a ser a mesma, né? Ou seja, aquele que tem maior risco de não pagar, eventualmente vai enfrentar as taxas de juros mais altas. Aqueles com um bom histórico de pagamento vão receber, né, em troca, o mercado vai ver essas pessoas como pessoas interessantes para emprestar dinheiro e vai concorrer mais por esse cliente, oferecendo taxa de juros mais baixa. É, exatamente. Então, assim, em linhas gerais, de um lado, a expectativa, o potencial é que esse cadastro positivo, ele aumente o acesso das pessoas a empréstimos, e de outro lado, há ainda uma tendência de diminuir ao custo desse empréstimo. E é por isso que, potencialmente, essa medida de automatizar ou legalizar o cadastro positivo, ela tem um potencial de melhora da economia. Para nós que estamos tomando empréstimos, pegando dinheiro emprestado, nós vamos ter um custo menor, potencial, e para as instituições financeiras diminui a inadimplência, aumenta o acesso das pessoas, enfim. Então, isso pode ter um bom impacto em relação à economia, né, Moisés? Exato, mas a gente está falando sempre do lado positivo aqui, Vitor. Não necessariamente, né, vai baixar a taxa de juros média, não necessariamente vai expandir o crédito. Tudo isso vai depender de como esses dados estão sendo utilizados, como o mercado está respondendo a isso. E por isso, na nossa lei, foi instituído um mecanismo muito interessante, que é daqui 24 meses, o Banco Central vai ter que ir lá no Congresso e mostrar, olha, o cadastro positivo foi de fato positivo, né? Melhorou. Né? Exatamente. E eu acredito que sim, ele vai melhorar, porque simplesmente ele vai diminuir a simetria de informação, o que vai permitir o banco alocar o empréstimo que ele vai fazer, o dinheiro que ele tem lá guardado para emprestar para as pessoas, de uma forma mais eficiente. Vai evitar aqueles de mais alto risco e favorecer aqueles de menor risco. Provavelmente, é o que mostra no resto, que aconteceu no resto do mundo, dos países que adotaram o cadastro positivo, é que a inadimplência cai muito. Por quê? Porque o banco consegue alocar melhor esses empréstimos, né? Então, o banco vai fazer uma alocação mais eficiente, vai emprestar para aqueles que tem menor chance de dar calote. O que, mas de certo modo, também é bom para a população, né? Porque exato. A gente evita que a população aumente... Entre numa bola de neve. Né? Entre numa bola de neve. O endividamento da população. Perfeito, isso não é ruim. Quando você fala assim, olha, você vai restringir crédito para algumas pessoas, mas você vai restringir o crédito para quem já não está conseguindo pagar o que ela já tem de dívida, né? Exatamente. Ou de consumo, ou não consegue manter aquele padrão. Exatamente. Então, isso não é ruim. Falar assim, olha, não... O banco diminuiu a concessão de crédito para algumas pessoas, mas para quem que ele diminuiu? Para quem não está mais em condições de adquirir novas dívidas. Isso não é ruim. É aquele momento da pessoa falar, não, eu tenho que ajustar minhas finanças pelo outro lado, pelo lado do consumo, dos gastos, né? Tenho que baixar um pouco o meu padrão de consumo, de gasto, e não aumentar a minha dívida. Né? Então, isso volta naquele planejamento financeiro que a gente vem discutindo desde os nossos encontros. Perfeito. Sociais, né? Então, o que vale a pena a gente destacar é que agora, né, daqui para frente, muitas pessoas vão chegar no banco, né, buscando um financiamento de um veículo. Às vezes vai lá na loja de veículos mesmo, ele já tem lá uma representação de uma financeira, né? Comprar uma moto, vai lá na concessionária, ele já tem a financeira que trabalha com a concessionária. Em algumas situações, a resposta vai ser, olha, não vai dar para você comprar financiado porque o seu score não atingiu o valor mínimo, né? Exatamente. Ou seja, vai começar a aparecer esse nome na vida das pessoas. Vai ser a palavra da moda, vai ser score. Qual o seu score? Exato, né? Qual que é a sua pontuação no mercado de crédito? E aí vai começar, né, as pessoas entenderem um pouquinho. E dá para você acompanhar, você entrar lá no site do Serasa, você vê. Hoje mesmo, se você quiser, entra lá e pesquisa, né? Coloca o seu CPF lá, seus dados, ele vai falar, olha, o seu score hoje é de tanto, né? Exatamente. Então vai ser um número, né? E cada financeira, né, vai dizer qual que é o valor mínimo de pontuação que ela exige para topar e emprestar dinheiro para você. Então, isso vai passar a fazer parte da vida do brasileiro, ou seja, ele vai conseguir financiar algo se tiver um score bom. Isso também tem um efeito, né, de economia comportamental, porque agora as pessoas sabem, né, que se ela falhar no pagamento, o score dela baixa e ela não consegue mais financiamentos, principalmente com boas taxas de juros. Exato. Eu acho que as regras do jogo, elas ficam mais claras. Transparentes. Então as pessoas, elas começam a entender como elas são avaliadas. E à medida que elas começam a entender como elas são avaliadas no processo financeiro, elas sabem quais medidas financeiras elas devem tomar para melhor posicionar elas quando elas forem buscar um financiamento. Elas vão começar a se comportar melhor, né? Para atingir um score maior. Com um score maior, além de abrir mais linha de crédito, né? Mais possibilidades de consumo usando o crédito, vai conseguir também taxas de juros mais reduzidas. Exatamente. Hoje, esse score ele já é utilizado por algumas empresas, às vezes até alguns bancos, determinados tipos de bancos virtuais. Para você abrir uma conta corrente, eles dão uma verificada. Perfeito. No seu... Para você conseguir um cartão de crédito, o seu score já Perfeito. É utilizado. O Vitor falou uma coisa muito importante. Os bancos já fazem isso, né? Então, o sistema bancário, inclusive, eles trocam entre eles, né? Então, se você tem conta lá no Santander, ou no Banco do Brasil, ou no Bradesco, você vai ter lá uma pontuação. Tempo de relacionamento, como é que você... Né, usou o seu cheque especial, se você não pagou o seu cartão de crédito, você entrou no rotativo e não pagou o rotativo. Então, tudo isso o banco está mapeando. Eles trocam essa informação entre eles. Mais uma coisa interessante do cadastro positivo da lei brasileira é que mesmo pessoas que não consomem serviços bancários, aquela pessoa que, né, nunca teve uma conta no banco, ela tem o trabalho dela, ou o negocinho dela, ela não precisa de usar serviços bancários, mas ela tem uma conta de água, ela tem uma conta de luz, né? Hoje em dia tem conta de telefone, isso aí já vai contar pontos. Então, até aquelas pessoas que não consomem serviços bancários e que já eram pontuados pelos bancos, vão passar a ter pontos contabilizados agora nesses sistemas que são independentes aí dos sistemas da rede bancária. Exatamente. Agora, olha, talvez um ponto que a população tem que começar a se atentar também em relação ao cadastro positivo, uma ressalva que deve ser feita, é a seguinte, aquele indivíduo, tal como o Moisés falou, ele não consegue comprovar a renda, mas o nome dele tá limpo, né? Como se diz no linguajar comum, não está com o nome no SPC, não está com o nome no Serasa. Agora vai estar. Ele sempre... Com positivo. É, com positivo. Agora o nome de todo mundo está no Serasa, no SPC. De todo mundo, né? Bom, pelo menos você fica mais com vergonha de estar com o nome no Serasa, porque todo mundo está, né? Mas o que acontece? Aquela pessoa que ela, enfim, honra os pagamentos, água, luz, uma loja de varejo, que ela tenha comprado algum móvel, alguma coisa assim... Em algum momento, por uma eventualidade, se ela teve um desequilíbrio no fluxo de caixa, apareceu uma doença, uma dívida aí que ela não esperava, uma conta, e ela se desequilibrou, e aí ela começou a atrasar algumas dessas contas básicas, isso, de algum modo, no curto prazo, isso pode ser utilizado como piora do seu score. Então, justamente no momento em que você precisa de um refinanciamento para adequar, no curto prazo, o seu fluxo de caixa, você pode conseguir, mas vai conseguir com uma taxa de juros um pouco mais elevada. Então, essa é uma ressalva que deve ser feita em relação ao cadastro positivo. Algumas análises de curto prazo, ou seja, aquele cara que precisa de um refinanciamento rápido para ajustar um fluxo de caixa por alguma eventualidade, essa pessoa pode ser que ela tenha uma taxa de juros em pior condição do que ela teria em outras condições. Mas... Enfim, eu acho que a gente tem que. Eu acho que a população tem que entender a dinâmica do cadastro positivo para entender o que ela deve cobrar e o que ela não deve cobrar do cadastro positivo em relação aos serviços financeiros e bancários. Ô, Vitor, e assim, até nesse exemplo que você falou, eu vou falar, viu? Eu acho que o cadastro positivo ele até ajuda, viu? Porque quando era só o negativo, que já existe, ia aparecer lá, né? Ele está devendo lá, ele não pagou a prestação da geladeira lá nas Casas Bahia. Né? E isso daí manchava o nome dele de uma forma que restringia crédito para ele fortemente. Agora, com o cadastro positivo, né, as financeiras e as outras lojas vão olhar, olha, ele está devendo a prestação nas Casas Bahia, mas é uma parcela só e ele está pagando todas as outras. Né? Ele tá pagando a conta de água, ele está pagando a de luz, ele está pagando a conta, o financiamento da TV, o do carro... E o da casa, né? É então tem muita coisa positiva e um negativo. É que no curtíssimo prazo, o nome dele seria negativado. Isso. Já é, né? A longo prazo, ou seja, ele teria que ter uma série de pagamentos para o nome dele ser negativado e aí ele ter um impacto de crédito. Isso. Agora, não necessariamente. Exato. Antes dele ser no ato do não pagamento, ele já tem uma diminuição de score. Exato. Então, isso, nesse sentido, no curtíssimo prazo, antes ele tinha um delay entre o nome negativo e a tomada exato, e o impacto no empréstimo. Agora, não necessariamente. Uhum. Mas eu concordo com você. À medida que você tem uma série histórica de pagamentos, exato. E aí você vê que ele é bom positivos. Pagador, bom pagador, bom pagador, bom pagador, pum, aconteceu uma eventualidade. É, dilui, né? É um caso exatamente, no meio de um monte. Exatamente. Pode ser que dilua a análise, o score dele, né? O impacto no score e conseguiu o financiamento. Fica diluído. É bem nessa ideia mesmo. Concordo com o Victor. Tá certinho, né? Então é isso mesmo. Ele vai ter um efeito mais imediato, mas ele vai estar diluído. Né? No histórico de muitos positivos, aquele não pagamento talvez tenha um peso muito menor do que o sistema atual, que é só um negativo, já toca aquela sirene fantástica e te fecha todas as portas. Né? Agora, acho que o principal é o seguinte, a pessoa, existe um quê, né, Moisés, em relação à pessoa se sentir invadida por conta do cadastro positivo. E o que a gente diz em relação a isso, desde o início, o Moisés já destacou, é o seguinte... Você não precisa ter vergonha, por quê? Porque se você já tinha algum problema financeiro, nada mudou. Porque o seu problema financeiro ele já estava sendo mapeado desde sempre. A diferença é que agora, além das suas dificuldades financeiras, o seu histórico de pagamentos corretos, ele também está sendo ali consultado para dar um certo equilíbrio de análise. Isso, né? E vale destacar, né, que essas informações, elas têm, né, elas passam a seguir aí um rigor de sigilo, exatamente. De informação, né, que é o mesmo imposto aos bancos. Exatamente. Né? Então, ou seja, o Banco Central ele é muito rigoroso com isso, tanto é que é muito raro você escutar alguém falar, olha, vazou uma informação bancária minha, né, que eu não gostaria que fosse divulgada e foi divulgada. A gente, de fato, tem poucos problemas com isso, porque, de fato, a penalização para quem gera esse tipo de vazamento de informação, né, de sigilo bancário, a pena é muito rigorosa. É tão rigorosa quanto alguns crimes, de fato, contra exatamente. A pessoa. Né? Então, anos de prisão. Né? Então, quem faz isso está cometendo um crime muito grave. Então, em relação a essa questão, eu acho que pode as pessoas ficarem... razoavelmente tranquilas, que é da mesma forma que o banco já sabia, já conhece o histórico, e não divulga, não sai contando para todo mundo quanto você tem na sua conta ou quanto você deve, a gente acredita que isso também não vá ser um grande problema aí na questão do cadastro positivo. Até porque nem é importante, sobre a perspectiva do banco, nem é relevante ele ficar passando informação, existe um quê estratégico aí em relação a você ser o consumidor do banco, né, Moisés? Exato. Então, acho que conseguimos falar bastante, né? Hoje sem a participação do André, né? O nosso querido diretor aqui hoje tem compromissos mais importantes do que... Hoje a gente tentou manter o nível, já que ele não estava aqui. Mas, mas a gente não, né? A gente entende, ele pediu bastante desculpa, ele considera também esse evento muito importante, mas ele teve uma reunião amanhã aí muito importante, então não pôde estar aqui hoje. Esperamos que, né, tenhamos conseguido aqui nós dois só... Manter o nível, né, Moisés? Agradável. Não sei se manter o nível, mas pelo menos cumprir a missão, né, Victor? Exatamente. Cumprir a missão. E olha, a gente já deixa aqui uma dívida para o futuro. Assim que o Banco Central passar o primeiro relatório do cadastro positivo, a gente pode voltar a comentar os impactos. Exatamente. Vamos ver se, de fato, a taxa média de juros baixou e se houve expansão de crédito e redução da inadimplência. Exatamente. Pronto, já temos um novo Drops no futuro. Tá, joia, pessoal. Até logo, pessoal. Nos vemos até daqui 14 dias.